77, 3 horas e 30 em Salvador, tá livre o táxi via Pátio Uno e Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro no 0 no 6, quando pronto a torre 1895, tenha um bom dia, o 1790. Pátio, é o ponto de espera da 10, o pronto de espera da 5, 1790, contato com a 0, as restrições em TAP. É livre da restrição. Da 3298 na no 3, puxa o estacionamento. Consiga para a sala? O da 3295, puxa o estacionamento, posição 03. São 3295, ordem com a equipe de sala para guardar a passagem de Boeing da Gol, a retaguarda após iniciar seu pushback. Chame o táxi. O da Gol está livre, chame o táxi. Da 3295. Azul 4207, número 2 para cópia, aguarde. 207. Azul 4463 para cópia. Salvador, vamos sair para 0, vamos esperar dar um segundo. Boa tarde. 4463 para cópia. O vento 180 graus com 12 nós. É 40 via Upslow no 0 até ESMAP, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem pista 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva, controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, aciona 5023, azul 4207. Santos Dumont, autorizado nível 3, 40, Pesolô, Tonozelo, Smart, decola da 10, rua direita, centro da El, Leda, depois Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. 208 é o controle, 5023 transpõe. Correto, chame pronto para o feedback acionamento, azul 4207. Chamarada na porção 9. Salvador, bom dia, Xanhé 62, 13, cópia 10-1, formação de quatro. Oceaner 6203, pronto, cópia? Pronto. Oceaner 6203 para o Galeão, autorizado nível de voo 360, via Pesluno 0 até ESMAP, após prossegue conforme rota do plano de voo, decolagem pista 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5045, Oceaner 6203. O Xanel 62, o meu autorizado 360, da transporta 10, da Elda Monte, 208, controle, 219, confirmando o transponder 5045, 6203, chame para posicionamento. 5045, confirmando, camarada. 6, o teto em Salvador 1600 com 5000, chuva no tempo passado. Gente, são descidos a 5000, 16, velocidade de voz, tá? WhatsApp, temos um bandeirante à sua frente, assim que possível será orientado a encurtar a trajetória. Gente, voo Romo 556, chame Recife agora, 1251, alterno 33, decimal 25. 351-3325, Romo 556, Brasil. Salvador, boa tarde, Romo 755. Romo 590, contato e mantém nível 370, na PUC, Jô Maracaju. 790 na PUC de Aracaju, aguardando a PRO de Aracaju quando possível. Vou inicialmente direto já, Jamo, vou no 790. Ok, vai, vai já, mano. Juliette Bravo Delta, serviço da terminado, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3, Juliette Bravo Delta. Acionamento na posição, posterior pushback, o azul 4207, pontou 9. Azul 4207, coordenação com a equipe de solo, livre o estacionamento, chame para ataque. Ok, certo, informa que vai acionar na posição e posterior pushback, ok? Gente, coordenação com a infraero e a equipe de sol. Ok, obrigado. No meio sem identificação, desça via chegada mar até 6.000, aguarde LS X-Ray, ajuste 1-0 no meio. Teste, é previsto após etapa, volta ser aviso 366, então 3-2 no meio. Prossiga no perfil da STAR. Após a posição ITAP da na STAR, está autorizado o voo Serra Vista 316. Aeronomia 1016. Torre 62, estabilizado. Confere torre 118, decimal 95. 295, dá mais. É. Bom dia, gol 1962. Gol 1962, bom dia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardado. 295, ajuste 1-0 na meia, 3295, boa tarde. Baixa 3-2, trave 5, pode ser da 9-0 pra. Boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. Pode ser da 9-0. O gol 1962, check trem, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-90 graus, 1-0 mais. Vente, baixado e travado, 9-62. Cruzado, cruzamento, cabeceira 17 até o pátio 4, hangar da ADEI. Tá 3895 após o Boeing da Gol na curta da 1-0, alinhar e manter. Gol e manter, tá 3-2-5. Pushback, o azul 4207. Azul 4207. Chame pronto para o táxi. Estiver em coordenação com a equipe de som. Chamarei para o táxi, Azul 4207. Gono 790, chame Recife agora, 2085, até 2545, Gono 790. Confirme a primária? Primária 126, decimal 85. Ok, obrigado. Uno 962, solo 04, direita 121, décimo 9. Gol no 962, táxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vamos lá. Página 10, vento 1, 80 graus, 13 horas. Iniciando, tá 3895. ILS, visual para aeródromo, o Coringa 29. Corinha 29, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95, Coringa 29. 118, decimal 9, Coringa 29. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Confirmando o destino é Sierra Índia, Eco Índia. Da Norte? TAM 3204, está ali voar, caso deseje ainda, ITAP, questão, voando direto Duna para o final do procedimento LS. Gente, Duna para o LS, TAM 3204. Com mais Juliette Romeu. Liga 29, final da 10, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Gente, está visual com aeródromo, aguardando a autorização, Coringa 29, sem baixar de trabalho. Então, 3895, decola 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom. Confirmar ajuste, posição 3804. 10 no meia. Confiar. A 3216 desse mantém a 3000. Controle, tá 3895, decolado, cruzando 1800. A 3895, contato na decolagem, sub mantém nível 340 na saída da EL, Leda após Motiva. Da EL, Leda, Motiva, subindo ao 340. 9, tráfego avistado, vento 180 graus com 149, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, Coringa 29. Via Juliette, então, afirmativo, via Juliette, gate 02. É. Táxi do Azul 4207, 68 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Campinas. Azul 4207, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, torre 98, decimal 95, ajuste 10, 16, uma boa tarde. 616, índio 1895, 4207, obrigado. Rodoma, boa tarde, Gol 864, informação uniforme, Matheus. Boa tarde, Gol 864, pronto, cópia. Pronto, beleza. Gol 864 para Maceió, autorizado nível 370, viatura ISC 58, Orágua, para direto, decolagem pista 1-0, com primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 98.95, aciona 5061, ou no 864. Estamos autorizados no nível 370, pelo 58, Orago, direto, Mateo. Decola da Belém, curva na esquerda, Puca Caju, 208.30, 1.95.2.5061. Transponda e chamaremos, transponda para o posto de na metroporção 62, no 864. Primativo, ou no 864. Descendo até o altitude 2510, final do procedimento ISC, tá 32 ou no meio? Localizador, tá 3804. Sérgio do Embraer, tá livre para o espectamento, tomara para o TAC, 2613. 1895, 3804. 429910, informação vinda, cantina 340. Confirmando o Xander 6254. 4299 azul. Confirmando o 6254, aqui conta pra gente destino Rio de Janeiro. Senhorita, quem chamou foi o azul 4299. Ah, gente, azul 4299, aguarde 4 minutos. Guarda, guarda, na escuta. Mike, Juliette Romeu, fora do solo, segue para norte, para a Serra Intermédia. Seguinte, Mike, Juliette Romeu, decola os 1-0, mantenha para norte, chama o controle 1-20-8, tem um bom voo. 1-20-8, traço. Oi, Salvador. Bom dia, TAM 3804. TAM 3804, tráfego já avistado, cheque trem. Baixou, checou, visual. TAM 3804, autorizado pouso pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Chegou pouso pista 10, TAM 3804. TAM 3804, informa o tráfego à esquerda da, do eixo da 10, Robson 44, com proa norte, não interfere com seu pouso. Grato. O 4207 visual com airplay da TAM final da 10. Pode chegar. Após a passagem do TAM alinhar e manter cabeceira 10, azul 4207. Pode ser mais ali, mas tem 4207. Salvador, bom dia, é o azul 4463, solicita 200 para ideal centro da Vitra. 5, chame Recife, frequência 1251. 1251, 3895. Azul 4463. 32-16, completa final do ILS Whisky, 1016, 1096, torre 9895. 3804, solo 13, libera direito, chama o solo 121, décima 9. Direito 1219, então 3804. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, então 3216, próxima 372, baixar trabalho. Então 3216, boa tarde, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Então 3804, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 05, então 3804. Azul 4463, pronto, cópia. Eu tenho que para azul. Azul 4463, Parelhéus, nível 180 autorizado, via Golf 677, decolada pistão 0, com primeira curva à direita, saída da El Coral. Controle Salvador 120.8, torre 98.95. Aciona 5051, azul 4463. Autorizado 180 para Ilhéus, pela Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Coral, controle 1208, torre 1895, 5051, transponder azul 4463. Azul 4463, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Vai, de volta. Para o táxi, o CNE 6213, 105. Aborda, 4 horas, Serra Guarulhos. Oxalé 6213, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 98, decimal 95, ajuste 1096. Boa tarde. Boa tarde, táxi, ponto de espera 1095, azul 4207, decola os 15, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208-4207, bom dia, boa tarde. Azul 4207, decolado 1300. 4207, contato radar, vigilância. 207. Portal 62-1864. 1864-06, autorizado, chame táxi. Autorizado, amarelo de noite. Pés, descida autorizada com ajuste 1016, acusando o localizador. Confirmado via? 2000, ajuste 1016. Ok, via? Autorizado via. Ok, 2016 via, tá, 3, não passado. Três, dois, um, meia, solo, os 17, direita, 121, decimal 9. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, 3216, Librana Principal, 3216. Boa tarde, TAM 3216, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, vai aguardar início de táxi de Boeing da Gol, agora através do gate meia dúzia. Posso passar de indo mesmo, ingresso via Juliette para o 08. Afirmativo, Alfa, aguardar antes da Juliette, após a passagem do Boeing, ingresso para 08, 32. Gate 10. Azul 4463 no 1-0. Autorizado, teria como coordenar com a equipe de solo para deixar livre a entrada do gate 8? Afirmativo, vai coordenar para a entrada do gate 8, azul 4463. Gente, deixa livre a entrada do gate 8 e chame o pronto para o táxi, o 4463. Vai chamar para o táxi. Solo azul 4299. Você para o solo? Voa azul 4299, informa que a pessoa responsável informou um lock aqui de uma DLA para as 1501 Zulu, Alfa Zulu Whisky 106. Vou entrar em contato com a AES Salvador, porém já em contato foi afirmado que não teria nenhuma DLA no sistema para o azul 4299. A gente só tem um repetitivo que já foi cancelado para 1152. Ok, estamos cientes. Solo aqui na 24, margem de atualização, passe bom. Chaler 6254, pronto cópia? Aqui um pronto cópia. Chaler 6254 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360, via Upper Zulu 10, ESMAP, pode prosseguir conforme rota do plano, decolagem de som 10, com primeira curva direita, saída da El Leda Motiva, controle Salvador 120.8, torre 18.95, aciona 5070, Chaler 6254. Ok, autorizado. Eu já levei a 254 correto, chame pronto para o pushback acionamento. Tá lá. Táxi Gol 1864 com 69 a bordo, 2 horas de autonomia, alternada na Caju. 864, táxi via Tatiú no Índia, ponto de espera 10, torre 18.95, ajuste 10, 16. Uma boa tarde. Táxi Gol no Índia, ponto de espera 18.95, boa noite, na Bata Bata. São 3296, após passagem do Gol, ingresso via Juliette para 208. Afirmativo, para 208, após a passagem 3296. Azul 4463, está pronto para o táxi, com POB de 114, alterna Salvador, 2 horas e 50. Azul 4463, vai aguardar parqueamento de Airbus da TAM no gate 08, após prossegue via pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 16, uma boa tarde. Gente, vai aguardar na TAM, após pátio 1, Índia 10, chama torre 295, 1.200 no ajuste, azul 4463. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, boa noite, minha 4. Para a prospecção. Chaler 6254, quando é que a equipe de solo para guardar passagem no táxi de Embraer 190 da Azul, que vai taxar até o ponto de espera, após iniciar pushback, chama táxi, seu Chaler 6254. E após a passagem do aeronave azul, prossegue 6254. Obrigado. Tá 3144. Torre 1895, tá 3144. Obrigado, até amanhã. Quatro 299, estamos em contato com essa Laiete, só um minuto. Ok, senhorita, muito obrigado. O Romeu Oscar Bravo, Procópio. Oscar Bravo, Grupo Zulu Jardim Armação 510, decola da 17, com curva direita, litoral sul, controle Salvador 120.8, torre 18.95, ajuste 10.96. Para Romeu, Kilo Papa Mais. Entendi que está na ilha de Veracruz para prosseguir para Salvador, IFR. Efetuou o plano de voo? Ao 95. Voo 4299, me escuta? Aproximação será condicionada à aproximação visual para Salvador, seguindo a regra de voo visual. Boa, 3144. Então, 3144, boa tarde, tráfego avistado, check trem. Trem checado, tá, 3144. Livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 13 nós, tá, 3144. Livre pouso na 10, tá, 3144. E após prossegue conforme rota do plano, decolagem da pista 10, com primeira curva a direita, saída da Euleda Motiva. Controle Salvador, 120.8, torre 18.95. Aciona 5076, gol no 1.67. Prezado 360 Guarulhos, apresolou 10, Tedrite, apresolou 16. Após via rota plano de voo, decola a pista 10 no curva direita da Euleda Motiva. O transporte 5076, gol 1.76. Confirmando a transição, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, Motiva. Chame pronto para o inspecionamento, gol no 167. Negativo. Motiva, gol 1.67, obrigado. Romeu Golf Vito, a intenção para pouso é pista 10 ou 17, confere. Solas 27, direita 1, 21, 19. 21, navegação. 3144, visou? Boa tarde, TAM 3144. Táxi via Alfa, vai observar Airbus da Avianca através do Gate 4. Inicial táxi, ingressa via Juliette para o Gate 4. TAM 3144. Alfa Juliette 04, observando a Avianca inicial táxi, TAM 3144. Autorizado ILS, sou 4071. Afirmativo, informe quando parar início de redução. Vai reportar, poderíamos confirmar o ajuste? 1016, 10 no meio. 0 no meio, obrigado. Afastando o quilo Papa Mike, controle. 18, decimal 95, ajuste 10 no meio, uma boa tarde. Ok, Índia, 1895, 14, boa tarde, obrigado. Sua posição, não recebo o seu transponder. Ajuste em Salvador, 10 no meia. Fica bravo, autorizado a alinhar e decolar do 17. O vento 170 graus, 10 nós. Bravo. Ciente, o Guardião 09 informa o tipo de equipamento. Do 4463, decola aos 29, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças ao 4463, bom dia. Escuta, pessoal. Gol 1864, chame Recife em 12685. Recife 12685, gol 1864. Estou em Salvador, uma boa tarde, Azul 4463, decolado, saída da El. 4463, chame, corrigindo, contato radar 4463, submantém nível de voo 180. 180, Azul 4463. Rio CNA 6254, posso esperar pronto? Chanel 6254, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinho, mantém 10, 6254. Você vai fora com o Gente, Romeu Cabrava, decola aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. Aí, vou. 1010. E. Reduzem 20 nós a sua velocidade para ajustar seu sequenciamento. Ajuste do altímetro 10 16. Controle Salvador, passa Romeu, Roberto Cabral. Aciona 5105, azul 4299. Campinas 340 autorizado via Zulu 10 Bridge, após confirmar outro ponto de voo, decolado 10 com curva direita na Zaeleira Motiva 1208, controle 5105, código transponder 4299. Azul 4299, correto, chame pronto para pushback saneamento. Chama quando pronto na, no pátio 3, 4299. Gente, o Guardião 09, informa posição. De nós. Livre decolagem 10-6254. Eu não recebo seu transponde. Meu, pronto, cópia. Do Hotel Romeu, Caetité, nível 085 correto disponível, decolada pista 17, primeira curva direita, corredor axé, inicialmente restrito 1 no mil pés, até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 1-20-8, torre 1-18-95, aciona 5060, Zulu Hotel Romeu. Hotel Romeo, correto para acionamento de táxi, turno 18, decimal 95, uma boa tarde. 4, decola os 33, controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, 624. Mantenha 4000. Mantenha 4000, boa sujeito. Controle CNA 6254. 6254, contato radar. Sobe e mantém nível de voo 360, vigilante. 360, 6254. Azul 4463. Rui Coral. Coral, azul 4463. Controle 6254, pode voar da El? 6254, autorizado. Muito obrigado, por hoje da El. Papa Tango Romeu Golf Vitor, desse mantenha 2000 pés. Reporte estabilizado no curso do localizador no 096 ajuste. 2000, reportamento estabilizado no 096, ao meu nome. Chamou o controle com tempo. Lima Juliette Romeu, pra Serra Índia com Índia, pra Serra Índia com Índia, locado 01, no centro das pontas, com o Brasil, local inicial de sobrevoo, Paripe. Segue Paripe, Lima Juliette Romeu, reporte na vertical do mesmo. Guadará, eu papapá mais direto ao mesmo. Controle azul 4463, solicita final 60. 463, autorizado 160. Autorizado 160, azul 4463, gato. A qualquer pés, retorno, guardião, 09. Guardião, chame a torre, 18 decimal, 95. Hotel Romeo, autorizado o táxi, reporta para ingresso na 17. Azul 4076, ILS. Torre 1895, azul 4076. 1895, obrigado, 4076. Papatango Romeo Golf Vitor, livre ILS, vai seguir azul, o bonde da Correios, vai seguir o Embraer da Azul, meia dúzia de milhas à frente, completa final, torre 1895. Livre ILS, vai seguir o aeronave da Azul à frente, o meu registro 2295. Azul 4463, chame o centro Recife na sequência no 251. 251, Recife 4463, boa. 76, boa tarde. Azul 4076, boa tarde, tráfego já avistado, cheque trem. Baixou e travou. Ciente, o azul 4076, tem livre pouso pistão no zero, o vento 180 graus com 1 ou 2 nós. Livre pouso no 0, azul 4076. 6254, chame o centro Recife em 198, em 1251. 251, chame 6254. Salvador, Salvador, passando o Romeu Golf Vitor, vai passando zona, estabilizado, localizado. Romeu Golf Vitor, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde instruções. Aguardo, Romeu Golf Vitor. Guardião 09, na escuta? Na escuta, pessoal de Itapuã. Quando autorizado, tem condições de pousar direto no pátio do Gré? Prefiro para 317. O Guardião 09 está visual com a Embraer Azul? Visual. Na presente, já segue pro A Norte, vai cruzar a final da 1-0, a retaguarda do Embraer da Azul e reportar liberando a final da 10. Aeronave do tráfego, para o setor nosso guardião. Mantenha a posição Zulu, Hotel Romeu. Guardião 09 tem condições de realizar pouso parado, cabeceira 17? Sim, mano, realizar pouso parado no 17. Gente, autorizado girar base e reporte ingressão no final da 17, Guardião 09. Autorizado girar base para 17, Guardião. Azul 4076 no solo aos 39, direita 121, décima 9, solo. 319, Azul 4076. Azul 4076, ele veio uma escuta. Azul 4076, ataque via Alfa e Juliette para a posição 3, IT 3. Gente, Alfa e Juliette para o IT 3, 4076. Meu Golf Vitor continua a aproximação, aguardando o contato visual. Continua aguardando, Romeu Golf Vitor. Tango Romeu Golf Vitor avistado, chega o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, vento avistado e checado, Romeu Golf Vitor. Guardião 09, solo aos 41, livre o táxi até o hangar do, até o pátio do Graia. Frequência livre, estacionar. Salvador, o 4299 no pátio 3, para o puxo de acionamento. Autorizado, chama o táxi, azul 4299. Autorizado, chama o táxi, 4299, para azul. Táxi livre até o Travesso Gate 612, vai observar ingresso no pátio de Embraer 190 da Azul, que vai partir no Gate 3, e após prossegue via pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1 no 0 no 6, ou no 1 no 67. Batizamos que o táxi da Travesso do após Índia, faz a passagem lá no Índia, o ponto de espera 2, 1 no 67. Romeu Golf Vitor no solo às 4-3, qual parte do destino? Frente direita 121, décimo 9. Romeu Golf Vitor, Alfa, vai prosseguir via Alfa e ingressar via Juliette pro pátio 3, próxima posição 1, devido ao tráfego da Azul realizando pushback. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós. A linha decola, 1-0, voo 1-97. Zulu até Romeu, decola aos 4-4, chama agora o controle em 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. É, boa tarde, ô Tony, Zulu até Romeu. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Zulu até Romeu. Confere 2329, pronto para 4. Confere 2329 para Recife, nível 090, autorizado via Golf 677. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Conde. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 0273. Porfério 2329. 2329, chama o chamado para o táxi. Para o táxi, o 4299-176 a bordo, 435 de autonomia, alterando Ribeirão Preto. Azul 4299, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no meio, uma boa tarde. Continuativo com 10 no meio, via Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, chama a torre 18, muito obrigado, senhorita, uma boa tarde, bom trabalho, 4299. Decola aos 4-6, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa. Controle Salvador, gol 1167 no perfil da El. 1167, contato radar, suba e mantenha o nível de voo 360. Subindo aos 360, possibilidade de voar, ótima. Mantenha ainda o perfil da subida, aguardando a autorização. Tem um ativo, aguarda. Salvador, bom dia, passarei do 2230. Passarei do 2230. Completa a chegada a MAN, desça e mantém o nível de voo 050 em Salvador 1016. 10, 16. 1-0, 1-6. 1-6, a posição top, senhor. Ainda o perfil da chegada, aguardando a autorização, 2230. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, 4299, pronto, posicionando zero. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 170 graus, 10 mais. Alinha e decola 420 graus. Desça e mantenha o nível de voo 050 na chegada Mari. Livre, 4299-170 graus, 10 mais. Gente livre, informa pássaros na proa da decolagem. Tem condições de iniciar a rolagem? Afirmativo. Sete para Brasília, nível 360 autorizado, via Pêndulo 17. Decolagem da pistão 90 com primeira curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 18.95. Aciona 5115, gol no 867. Decola 51, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Meu conflito, a livre táxi, via Pátio 1, Lima, Mike, chame na Quebec para o cruzamento. Meu conflito. No 725, cliente. Controle o gol no 167, desvio direito da transformação por 30 minutos. Tá autorizado desvio. Controle, bom dia, azul 4299. 4299, autorizada ascensão, nível de voo 3400, vigilante. 340, 4299.